Mas prova uniforme, identifique. Chegada Amanda, isso mantém o 050. Número 604, autorizado, chama para o táxi. Prossiga, voo número 04. Voo número 04. Salvador, boa noite, Bono 074, centro de informação, Bravo, autorização Guarulhos. Bravo, uniforme, sentença de pouso na 110 ou na 117? Na 117, que mais Bravo, uniforme. Aceita, vetor para final visual da 107? Acima. Ok, tome curva agora à esquerda para 125, mais Bravo, uniforme. Desça para 3 mil pés, com 17, informe visual para modificação de regra. Siga o plano. Vou chegar no contato. Salvador, boa noite, Flex 5809, passa 210, descida aos 150, Pavote, fica bravo. Webjet 5809, identifique, chegada Mari, desça ao nível 050. Mari 050, 809. Gol no 643, identifique, chegada é a bombe. Desça para 4 mil pés, ajuste 1017. chegou no 604. Nós já informamos a infraero e a mesma vai acionar a polícia. Eu vou ligar ela pra lá novamente pra confirmar o motivo de não ter chegado ainda ninguém da polícia, ok? Controle Salvador, uma boa noite, o Chanel 6258, tem informação Bravo, está passando a nível 190, em descida para 150. 6258, identifique, chega da Mari, desça 050, número 4, na aproximação, reduza para 259. Está sendo a identificação, desce para o 050, reduzindo para 2509, o Chanel 6258. Bravian, o Mike Bravo Uniforme está descendo com quanto de razão de descida? Puder incrementar um pouquinho ajuda. Paulo, é o voo no 074. Prossegue o voo no 074. Negativo, senhor. Obrigado. 2017, livre LS X-Ray. 2017, livre X-Ray. Vou estar alinhado, copiado, coronado. Prossegue com 074. Foi passado uma ideia pra gente pro 0290. Chegou alguma coisa aí? 0230, confirma? É, pode ser, é isso aí. Tá, ok, recebendo aqui o sistema agora, aguarde um minutinho pra cópia, ok? A informação é a Brava, ajuste no 09, aguarde cópia. Será a saída Coral, ok? Coral, obrigado. Voo no 643, desce inicialmente o nível 090 restrito. 090. 3, informa o tráfego, seu posto agora de 1 hora, 20 milhas rumo sudoeste, questão sudeste. Está cruzando 90 em descida, um Embraer 121. Chanel 6258, reduz agora para 229. Reduzindo para 2209, Chanel 6258. Salvador, uma boa noite, está 3600, com a informação Bravo passando 170 para 150. 3600, identifique, chegada a Mari, desça ao 060, reduz velocidade para 250 nós, número 5 na aproximação. Afirmativo, descida para o 060, 220 nós, o TAN 3600. 250. 250, perdão. 4, ponto para copo. 1074, já, Salvador Guarulhos, via Whisky 1, nível de voo 240, saída é Coral, decola pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5055 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizando Guarulhos, nível 240, via Whisky 1, saída Coral, decola 10, curva à direita, transponder 5055. Controle 208 no 074. 074, correto, pronto no 02. Reportará. Corrigindo, o senhor está no 03, confere. 03, Chiné 6258, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda proa 20, limitada pelo localizador. Vou agora na proa 020, limitada pelo localizador, Chiné 6258. Localizador, web 5809. 5809, complete o LS, chame torre no 895, boa noite. 1895, obrigado. Gente, no 643, desça o 050. 050, voo no 643. Estabilizado, avistando a 10. 5809, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 100 graus com 7 nós, altímetro no 0, no 7. 317, vai checar o trem embaixo travado. Considerando. Zero, identifique, chegada Mari, desceu 070. Mike Bravian, que está visual. 74, autorizar a chama para o táxi. Repórter, táxi 0, 74. Sequências visuais, na proa da rotatória. Sequências visuais, proa da rotatória, Mike Bravian. Livre pouso não, no 0. Repouso 09. Pista para 2000 pés, ajuste 1017, livre LS X-ray, com 643. Tem pelo descendo para 2000 pés, autorizado o procedimento LS X-ray, com 643. 02560, reduz a velocidade para 250 nós. 02560. 6258, desça para 3.000 pés com 1.017. 3.000 pés com 1.017, Oceaner 6258. Para o localizador, curva agora à direita para o 050. Direita 050, Oceaner 6258. Mike Bravo Uniforme. Ok, Mike Bravo Uniforme, chame torre 1895, tenha uma boa noite. 1895, obrigado aí, meu, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, 1606. 0210, ponto 50, quem está bravo? 1606, identifique, chegada a Mari, desça ao 080. Identificou a Mari, 080, 1606. O Chiné Cessna 6258, reduz para 1809. Reduzindo para 1809, Oceaner 6258. Na 3600, reduz a velocidade para 200 nós, número 3 na aproximação. Reduzindo 200 nós, está 3600. 3600, vista 4000 pés, 1017. 4000, 1017, está 3600. Coito 09, solo 31, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Gol no 643, estabilizado no ILS-8. Ok, gol no 643, reduza para aproximação e chame torre no 895, boa noite. 118.95, reduzindo para aproximação, gol no 643. Oxina 6258, 2000 pés, livre LS X-ray. Desce para 2000, livre LS, Oxina 6258, 2058.